Quantas vezes, no silêncio do seu quarto, você chora o seu fracasso, você chora a sua dor. Quantas vezes você diz não tem mais jeito, e essa dor no peito foi só o que restou. Quantas vezes você não tem palavras, nem mesmo pra falar com Deus, mas acredita que o Senhor não te esqueceu. Por que julgar tudo perdido? Pensar assim não faz sentido. Jesus é a solução. Alegra o teu coração. Jesus é a esperança. Quem espera nele sempre alcança. A vitória é garantida. Jesus revela uma saída. Quantas vezes você se desespera, em Deus não mais espera, faltam forças para lutar. Quantas vezes você se sente só, sem ninguém ao teu redor que possa te ajudar. Quantas vezes você não tem palavras, nem mesmo para falar com Deus, mas acredita que o Senhor não te esqueceu. Por que julgar tudo perdido? Pensar assim não faz sentido. Jesus é a solução. Alegra o teu coração. Jesus é a esperança. Quem espera nele sempre alcança. A vitória é garantida. Jesus revela uma saída. Por que julgar tudo perdido? Pensar assim não faz sentido. Jesus é a solução. Alegra o teu coração. Jesus é a esperança. Quem espera nele sempre alcança. A vitória é garantida. Jesus revela uma saída. A vitória é garantida. Jesus revela uma saída.